927, decolar 249, chama o controle 120, décima 8. 08, bom dia, tá aqui, tá. Salvador, bom dia, 347, São Mundo. 3497, contato radar, se vai para o nível de voo 320, após 2000 pés, vem Leda. 320, após Leda. É, solicita ótimo, se possível. Lanterna, Leda, guarde. É, Leda. Chama identificação, chegada do médico não autorizado, voo direto para a posição estável, desça para o nível de voo 050, altímetro na 020. Autorizado, 3896. Muito obrigado, dona. 497, chamo Sandra Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 93, decimal 8. 235-232-3417. 128, decimal 35, a primária, 3497. Chamo Silvio, 235-3417. 3296, autorizado ao final do procedimento LR-38, da pistola 0, reporta estabilizado. Bom dia, Lívia Sonar, repórter táxi. foram 0, letra 120 graus 109. Aí, decola, estabilizou ILS, tá? 3, 8, 9, 10. 109,6, completa final, chame Tojo, frequência no 8, destino 95. 3896, tá? 3896. Olá, Salvador, muito bom dia, tá? 3896, ALS. Olá, 3896, bom dia. NH0020, continue aproximação, agora a gente está livre. Informação de tráfego, 320 da Vianta. Veste vai iniciar a rolagem, cabeceira 10. 3296. Tem de fome, autorizado, táxi a pode continuar a o meu. São 3896, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 139. Pouso no 0, na 3296. Puxa, né, minha coisa no 04, chega em controle de Salvador, no 20, decimal 8. 208, bom dia. Contato radar, escutar o nível de voo 3 mil, agora após 2 mil pés, voo em letra. Após 2 mil pés, letra subindo por 360, né? 3 de novo. Solo 06, direita no 21, décimo 9. Direita, 219, 36, 36. Salvador, alguma possibilidade de voar forte para o 63 do Bruno? Eu gosto de Tower informe, autorizado ingresso pista no 7, reporte para decolagem. Delta Juliette, solicitação de autorização para o pátio 4. Iniciar Delta Juliette, prossegue com reboque via Mike e Taxi Quebec. Reporte na Quebec para continuar o táxi. Correção, reboque via pista. Positivo, sim. Para a sua identificação, dessa via, chegada por MED 1 para nível de voo 050. Ajuste altímetro 1020. Safari uniforme, pistão no 7, decolagem autorizada, vento 1 no 30 graus, 129, altímetro 020. Chama-se Centro Recife, frequência 128-35, bom dia. 12835, confirma? Afirma, 12835. Caso negativo, 123-8. 3835-238, obrigado, me entregando. Data Papa e uniforme, quadro 15. Na curva pela direita para o Coronel Axé, chama o controle agora, frequência 120-80. Data Papa e uniforme. Curva direita, acelerar o controle em 120-80, grato, Data Papa e uniforme. Quebec até o parque 4. Prosseguir com o reboque, Quebec, pista 17, reporte pista livre para o parque 4. Ok, obrigado. Próximo 271, vento 1, 20, 129, ajuste 020. Autorizado a linha intercolar. A linha intercola, bolso, retorno. Corredor achar. Apatando Delta, Papão Uniforme, mantenha sobre reserva do voo visuais, corredor achar no voo 3, abaixo para da barra. Reportará a regra do voo visual, reportará na fora da barra, 1, 2, 3, Delta, Papão Uniforme. Decolada 18, eu chamo o controle agora, frequência 120, 10.0, boa viagem. 20, 0, já, valeu. Controle gol 2171. Gol 2171, contato na bala decolagem, via saída São Bruno, tudo mantém no nível de voo 3-0. Sabe o 1-3-0. Zona 094, desça para 2000 pés, ajuste 9020, autorizado direto Duna. Autorizado para o final do procedimento LS, atuei da pista 90, está estabilizado. Autorizado Duna, desça para 2000 pés, Duna 094. 0094, está em um tráfego de 2 horas, 5.4 milhas, rumo oeste, na antena, na minha pés, mantém os corteiros visuais de Salvador, Papa Alfa, 28 Alfa. Tem preferência na sua aproximação. Tem o tráfego na 094. Bom dia, Azul 441, Ponte Serra da Evangelho, pronto. Azul 441, bom dia, autorizado aliás em decorar, 10013, 130 graus, 109, 109, altitude 020, 1020. Esse é autorizado aliás em decorar, 10013, Azul 441. Sim, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, em frequência ao Ministério de Coordenação ou da Regra. Chamando a 250 e a chegada do anel de 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 020. Na 094 estabilizado. Estabilizado de novo, na 094. Na 094, o complexo não precisa de mention, então o Salvador frequência 1118, 2995. 1118, na 094. Salvador, bom dia, na 094. O 2171 chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, 238, voo 12971, pode ir. Bom dia, bom voo. Sinal 80. Controle 2080, azul 451, bom dia. 2 Salvador, Federal, Serra Delta Juliette, posicionado no pátio 4, obrigado e um bom dia. Bom dia, bom final de semana. Bom dia, Azul 4451, livrando 1500 pés, na sua rua. Azul 4451, no contato radar na decolagem, via saída, pronto, ano, subiu uma trilha, nível de voo 320. Via Sambuã, autorizado subiu a 320, Azul 4451. Vai de 05, sim, mantenha essa brigada de voos visuais, ajuste na 020, na proa do Ceasa, reporte visual com o campo. Cinco cheques que eu transpondo, eu não recebo o modo alfa nem Charlie. Oi, bom dia. Roma 230, posso esperar? Roma 230, bom dia. Pista no zero, Silvana. Alinhar e manter. Alinhar e manter na 10, 230. Direito via, Foxtrot, libera pista, chama o solo 219. Sim, Foxtrot, libera, chama 219, quando 094. Para ingresso no circuito, chame 2 Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, Guardião 05. Guardião 05 para o regresso, direto da Gaia? Afirmo. Gente, direto da Gaia, chame na curta, aguardando o vento. O Guardião 05. Semana na curta, Guardião 05. Bom dia, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sub e mantém o nível de voo 370. Sobe e mantém o 370 na PUCA, agora 230. controlado, aproximação para o pátio do Graé. Reporte o solo controlado, retorno 30129, altíssimo 020, pode andar aqui. 1020, autorizado, ponto direto, pátio do Graé, guarda onda. Chamando a 250, desça para 2000 pés em instruções, a gente na 020, autorizado o final do procedimento de LSFC, a pessoa na 0, resposta obrigada. O Minimite autorizado a descida para 2000, autorizado o procedimento condicional estabilizado, na mesma lugar. Voadora, 250? Voadora, é posto autorizado, esse é 250. É voadora, 250. autorizado o Xanana 62, se puder. Xanana 250, completo sinal de procedimento, seu retorno em Salvador, frequência 118-295. 295, obrigado, boa. Muito bom, né? 250, estabilizado, S290. Consiga para tudo? Xanana 250, estabilizado, S290. Acho que avistado, cheque 100 de pouso, vento no 20 graus, no 4 nós, ajuste no 020, pouso autorizado, com o Xanana 250. Número 20, vento de pouso, vento no 20. E a direita está, ficando 3740. Patango Oscar Golf Uniforme, contato radar 58 milhas sudoeste do Goiás, Salvador, veio por médio para interceptar a chegada por médio 1, repasse para a descida. Ajuste 9020. Xanana 250, Solos 41, via Fox Trot, chama o Solo agora 219. 219, controla. Agora. Hotel Delta, Papai no Sofre, na escuta do controle em Salvador. Bom dia, Azul 2776, no ponto 0, 0, 0. Bom dia, Azul 2776, pista 10, decolar, vento 4 uniforme, Delta, uniforme, papai. Chame o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. Uniforme, Delta, papai. Delta, bravo, papai, prossiga. Quantas milhas de Salvador? Papá uniforme Delta Bravo Papá? Entendi. Repete ingressando na CTR de Salvador, mantenha sobre regra de voo visuais, ajuste no 020, chama o controle. 20 milhas de Salvador. 2776, agora nos 45, chama o controle, agora a frequência do voo, no final 8, bagagem. 2080, obrigado, bom trabalho. Papa Tango Oscar, você uniforme, para 4 mil pés, as restrições, a lixo 920. Controle Salvador, muito bom dia, 2776, decolado 10, você escuta, passando 1.600 pés. Segunda 776, contato radar na decolagem, via saída Conde, estuda em montanha, nível de voo 170. Via Conde 170, 2776. 13740, pista para 2, meu pés, lixo na 020, autorizado o final do procedimento ele é satisfeito. A pista manteira, responsabilizado. Responsabilizado, esse não é X-ray, a desta vez. Dois Salvador, um bom dia, Golo 648, está falando com a espera da 10. Gente, Golo 648, autorizado a linha A, mantém a pista 10. A linha mantém 10, Golo 648. Tango, Oscar, Golfo Uniforme, tem condições de manter a presente velocidade até a duna? Mantenha a presente velocidade para o sequenciamento, voo direto à duna. 139, bom dia, já chegou da Boa Média 1, deixa para o nível de voo 080, ajuste na 010. Mantenha o perfil número 3 na aproximação, reduza para 250 nós, para seguir o Charlie 308, com 180 de graus. Altitude 020, decolagem 3 anos. Decolagem 0, meio